Então a Barroca, isto foi passada, a música foi recolhida do Tisidro aí há uns 10 anos, ainda ele estava, ele ainda é vivo, está com 82, 83, está lá no centro de dia, já não toca. Nós demos-lhe um pífaro assim de bisel, fizemos-lhe uma homenagem quando fomos fazer lá no grupo. Fizemos uma homenagem, pronto, e é uma música diferente de todas as outras. Tem a ver com a música dos zabumbas, portanto, tem a ver com os bombos, okay? E começa nem chamada tem, é completamente diferente. Situação que eu te tinha explicado, ok? Estas transições abruptas.